Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato: eu escapei de um lobisomem em Ponta Grossa, no Paraná. Olá, anfitrião. Meu nome é Lucas, tenho 37 anos. Moro em Ponta Grossa, no Paraná. Eu tenho um relato para contar de algo apavorante que aconteceu comigo e um amigo quando eu tinha 15 anos na região. Eu sempre ouvi histórias sobre aparições de criaturas estranhas nos pastos e pela mata. Mas quando testemunhamos essas coisas, é realmente inesquecível. E é sobre isso que quero falar. Então, vamos à história. Eu morei até os meus 22 anos em uma fazenda com os meus pais na região de Ponta Grossa. Era um lugar mais afastado da cidade, cerca de uns 30 minutos de carro. Depois de adulto, eu me mudei para a cidade e um dos motivos foi exatamente esse fato que vivenciei. Eu cresci por aqui e me acostumei com a vida no campo. O meu pai trabalhava na roça e a minha mãe cuidava da casa e dos filhos. Era eu e mais duas irmãs. Eu aprendi com meu pai a trabalhar nas terras e cuidando dos animais desde cedo, com meus 12 anos. A única coisa negativa nisso é que me atrasou os estudos. Tanto que eu só fui me formar depois dos 18 anos. Enfim, durante parte da minha vida, eu ouvia histórias estranhas contadas pelos mais velhos. E grande parte dessas histórias eram de aparições de fantasmas ou de lobisomens. Alguns falavam que de tempos em tempos essa criatura aparecia e era vista em pastos e fazendas pela região. Embora eu acreditasse nessas coisas, procurava não pensar muito no assunto. A minha rotina aos 15 anos era ir para a escola e depois ajudar no trabalho em casa, cuidando dos meus irmãos, alimentando os animais e cuidando das plantações junto com a minha mãe. O meu pai mal parava em casa. Ele saía às 5 da manhã e voltava às 6 da tarde, exausto, e mal falava com a gente. Então teve um dia que ele apareceu mais cedo em casa e parecia agitado e assustado com alguma coisa. Eu percebi ele conversando baixo com a minha mãe, mas não consegui entender direito o que ele estava falando. Eu me recordo que ele mandou fecharmos todas as janelas mais cedo e que fôssemos nos deitar antes do horário habitual, mas não falou o motivo de tudo aquilo. Naquela noite, nada aconteceu, mas isso iria mudar nos dias posteriores. No dia seguinte, por volta das 5 da manhã, o meu pai entrou no meu quarto para me acordar para ir para a escola e veio conversar comigo. Ele parecia bem sério e preocupado. Então ele me contou que uma coisa muito estranha havia acontecido na fazenda que ele trabalhava. Segundo ele, logo de manhã, quando foi até o pasto para dar comida para o gado, ele encontrou um dos animais caído no chão de uma forma assustadora. Estavam apenas as carcaças abertas. Ainda estava quente, como se tivesse acontecido pouco antes de ele aparecer no local. O meu pai disse que já havia visto animais sem vida, mas nada parecido com aquela cena, pois o animal parecia quase do avesso. Isso gerou muitos boatos e assustou todos que trabalhavam na fazenda, pois ninguém sabia o que havia acontecido ali. Então meu pai pediu para que eu ficasse alerta durante a tarde e cuidasse de todos em casa, pois como filho mais velho era minha responsabilidade, e se fosse necessário, era para eu pegar a bicicleta e ir até a fazenda chamar por ele. O lugar ficava a uns 3 quilômetros da nossa casa, então não era muito longe. Eu confesso que eu achei toda aquela história muito estranha, pois ele nunca havia falado daquele jeito comigo. Parecia realmente assustado. Eu fiquei bem apreensivo com o que ele contou. Pensei sobre o animal que atacou o gado e imaginei que se tratava de uma onça parda ou outro animal selvagem. Mas eu estava totalmente errado e estava prestes a descobrir a verdade. Durante aquele dia, tudo correu normalmente. Eu fui para a escola de bicicleta, voltei, fiz os meus afazeres rotineiros junto com a minha mãe e irmãs. No final da tarde, por volta das 5 horas, um amigo meu apareceu em casa para chamar para darmos uma volta de bicicleta. Eu já estava bem cansado, mas já fazia um bom tempo que eu não saía para me divertir um pouco. Eu já tinha até me esquecido da conversa com meu pai e tudo o que estava acontecendo. Então eu avisei a minha mãe, que disse que eu não deveria demorar muito para voltar. Eu concordei e enfim saí para dar uma volta com meu amigo e colocar o papo em dia. Depois de andarmos um pouco de bicicleta, resolvemos parar perto de um riacho na região e ficamos lá conversando. É claro que eu perdi a noção do tempo. Então, quando deu por volta das 6:30 da tarde, as coisas estranhas começaram a acontecer. Como era verão, ainda não estava muito escuro, com o céu meio roxo e o sol se pondo no horizonte. Então eu virei para o meu amigo e disse que deveríamos voltar, pois eu já sabia que iria levar uma bronca do meu pai. Um pouco antes de levantarmos e irmos até as nossas bicicletas, ouvimos uns ruídos vindos do outro lado da estradinha de terra, que ficava perto do riacho. Eu virei para o meu amigo e falei que poderia ser a tal onça parda que andava atacando as fazendas da região. Ele concordou, pois já estava sabendo do que havia ocorrido na fazenda. Essas notícias correm muito rápido no interior. Foi quando estávamos perto de pegar as bicicletas no chão que ouvimos os passos no mato perto da gente. Anfitrião, até então, ainda estávamos pensando se tratar da tal onça parda. Jamais poderíamos acreditar que o que estava nos cercando era algo sobrenatural. Foi aí que, em seguida, ouvimos um rosnado que lembrava claramente um cachorro. Eu e meu amigo nos viramos e vimos umas folhagens se movendo como se alguma coisa estivesse passando entre elas. Rapidamente, falei para ele que só poderia ser a onça e que deveríamos sair logo de lá. Mas o meu amigo, sem nenhuma noção, simplesmente pegou uma pedra e jogou na direção do mato onde estava o barulho. Eu nem preciso falar que esse erro quase acabou com as nossas vidas. Os rosnados ficaram mais altos e evidentes. Eu virei para o meu amigo e disse para sairmos logo daquele lugar. Assim que falei aquilo, vimos aquela coisa se erguendo por trás do mato e ficando em pé, como se fosse uma pessoa. Naquela hora, entramos em pânico. A alguns metros de onde estávamos, havia uma fazenda cercada por grades e cercas na parte dos fundos. Era o lugar mais próximo que tínhamos para correr. Na hora, eu até esqueci de pegar a bicicleta. Começamos a correr desesperados até a fazenda, que ficava a uns 100 metros de onde estávamos. Enquanto eu corria, olhei para trás rapidamente e percebi a criatura em cima da minha bicicleta, arrancando a roda dianteira e amassando o guidão. Aquela coisa era muito grande e parecia um cão negro, mas andava como um homem meio desengonçado. A sua pelagem era bem escura, mas não deu para prestar muita atenção no seu rosto naquele momento, pois eu estava correndo apavorado. Nós conseguimos chegar na fazenda e passamos entre a cerca de arame farpado e nos jogamos no chão entre os arbustos. Eu nunca vou esquecer o medo e a raiva que estava sentindo naquele momento, pois se o meu amigo não tivesse jogado a pedra, provavelmente não estaríamos naquela situação. Já estava bem escuro naquele momento, e percebi que o meu amigo estava muito assustado. Eu tentei manter a calma, mas com aquela coisa atrás da gente, era bem difícil. Foi aí que do nada, o meu amigo apertou meu ombro, e eu virei e vi ele com os olhos arregalados para frente. Ele tampou a boca, então eu me virei para olhar. Anfitrião, a criatura estava na frente da cerca de arame farpado em pé, farejando o ar em volta. Naquele momento, eu consegui ver melhor e posso afirmar sem nenhuma dúvida que aquela criatura era um lobisomem. Ele tinha o focinho que lembrava um porco, com orelhas pontiagudas e meio caídas. Haviam partes do seu corpo sem pelagem. A pele daquela coisa parecia ser meio acinzentada, mas não deu para ver direito. Os seus olhos tinham uma tonalidade amarelada e brilhante. Eu senti o meu coração disparar. Eu tampei a boca também e mal respirava. Estávamos a uns 20 ou 30 metros da criatura naquele momento, tentando nos manter escondidos no meio do mato alto. Aquela coisa ficou andando de um lado para o outro por alguns minutos e, com certeza, estava nos procurando. Foi aí que, do nada, a criatura parou de andar e se abaixou, ficando em quatro patas. Levantou a cabeça, farejando o ar mais uma vez. Então, rapidamente, se virou em nossa direção. Eu nunca me esqueço daqueles olhos brilhantes, olhando diretamente para nós, como se soubesse exatamente a nossa posição. E anfitrião, ela sabia. Eu comecei a tremer quando aquela coisa se aproximou da cerca e começou a balançar tentando derrubar ela. E tenho certeza que iria conseguir facilmente, o que seria o nosso fim. Só que fomos salvos ou pelo acaso, ou talvez por Deus. Mas assim que aquela coisa tentou arrancar a cerca e vir até nós, percebemos uma luz forte vindo do outro lado da estrada. Em seguida, ouvimos buzinas de um veículo se aproximando. Rapidamente, a criatura se afastou da cerca e partiu para o outro lado da estrada, voltando na direção do riacho onde estávamos. Eu e meu amigo continuamos abaixados, atentos ao nosso redor. Logo em seguida, vimos o veículo parar na estrada e um grito chamando pelo meu nome. Era o meu pai, que tinha saído para vir atrás de mim. Ele estava furioso e ao mesmo tempo aliviado ao me ver saindo do matagal e correndo em sua direção. Ele me abraçou tão forte que quase quebrou uma costela. Colocou nós dois na caminhonete e saímos de lá. Eu falei das bicicletas, mas ele disse que voltaria na manhã seguinte para buscá-las. Dentro do carro, eu comecei a chorar. Eu estava em pânico. Já o meu amigo parecia em choque. Não conseguia falar nada. Nós deixamos ele em casa e o meu pai conversou com os pais dele sobre a situação. Mas ele resolveu falar que a criatura que nos atacou era uma onça parda. Mas eu tenho certeza que ele viu a criatura e sabia a verdade. Na volta para casa, o meu pai me deu uma bronca, mas vendo a situação, tentou pegar leve e se mostrou aliviado por nada de pior ter acontecido com a gente. Ele pediu que aquilo ficasse entre nós, para que eu não falasse com mais ninguém e muito menos a minha mãe, para não alarmar ninguém. E pediu que eu conversasse com meu amigo e pedisse o mesmo. Mas naquela altura, as pessoas já estavam desconfiadas que havia algo muito estranho rondando o lugar. O fato é que depois daquela noite, pararam de aparecer animais sem vida nos pastos. Não se falou mais sobre nenhum tipo de aparição da tal onça parda em lugar algum. Mas eu fiquei um bom tempo sem sair de casa à noite, depois daquela situação apavorante. No dia seguinte ao ocorrido, o meu pai foi buscar a bicicleta, mas estava destruída, então ele resolveu jogar no lixo. Não tinha nem como consertar. Eu nem quis ver como estava, pois se ela fez aquilo com uma bicicleta, eu nem imagino o que faria comigo. Enfim, anfitrião, esse é o meu relato. Eu acreditava que poderia existir coisas sobrenaturais, mas jamais pensei que quase me tornaria vítima de uma coisa dessas. Depois daquela noite, eu nunca mais vi nada parecido, embora já tenha tido outras situações inexplicáveis, mas nenhuma chega perto do que eu vi quando eu tinha 15 anos. Alguns anos depois, já adulto, eu fui morar na cidade, mas os meus pais ainda moram na mesma casa e na mesma fazenda. E quando vou visitá-los, passo em frente àquela cerca e me vem um filme na memória, com aquele sentimento de medo que eu nunca vou esquecer. Uma coisa é certa, esses seres diabólicos são mais reais do que se pensa. E deixo aqui o meu testemunho que esse mundo é repleto de coisas além da imaginação. Relato: Ataque da Fera na Sexta-feira Santa. Narrado por Cícero Augusto. Olá, Cícero Augusto e anfitrião, me chamo Camila e moro no interior de Pernambuco. O relato que eu venho contar aconteceu com a minha avó no ano de 1954. Naquela época, ela tinha 9 anos de idade. Ela vivia com a sua mãe, o padrasto e mais 3 irmãos. Moravam em um engenho que até hoje é propriedade de uma usina. Bom, Cícero, antes de começar, eu quero deixar claro que a minha avó nunca foi mulher de contar mentiras. Uma mulher séria, de respeito. Eu sei que muitas pessoas duvidam do sobrenatural, mas eu acredito em tudo que ela afirma ter vivenciado. Bem, vamos lá. Naqueles tempos, era comum escutar histórias de lobisomens e outras criaturas no interior. Mas a maioria das pessoas não acreditava. Sempre falava que era apenas contos para assustar crianças. Mal sabem o quanto estavam errados. Era uma sexta-feira santa, quando o padrasto da minha avó, que trabalhava como vigia na usina, por algum motivo acabou tendo o seu turno alterado para a noite. Ele era muito trabalhador, não era homem de rejeitar nenhum dia de serviço. Então, arrumou as suas coisas e se preparou para ir. Mas antes de sair de casa para ir para a usina, a minha avó conta que havia visto ele conversando com a sua mãe, como ela ficaria sozinha naquela noite, o que não era comum. Ele mostrou a ela onde guardava uma espingarda. Era uma arma antiga que ele mantinha em casa para caso de emergência. Ele a alertou para tomar cuidado naquela noite. Mandou que fechassem bem todas as portas e janelas quando ele saísse, pois como ela estaria sozinha com os filhos naquela noite, não era para arriscar, especialmente morando em um local mais isolado. Enfim, chegou a hora dele ir para o trabalho, se despediu de todos, e quando a mãe viu que estava escurecendo, entrou e trancou todas as portas e janelas. Até então, as coisas foram tranquilas dentro de casa. Mas com o passar das horas, com a noite adentro, nada seria como antes. A minha avó e os irmãos brincavam enquanto a mãe fazia o jantar. Passado mais um tempo, com tudo pronto, ela os chamou para irem comer. Tudo normal. Depois da janta, a minha bisavó colocou todos para dormir. Tudo em silêncio. Ela foi até a porta para colocar mais uns suportes e fechar melhor, deixá-la mais protegida. A minha jovem avó, que ainda não havia dormido, foi até o corredor e observou aquilo. Achou estranho. Foi até a sua mãe para perguntar por que ela estava fazendo aquilo, pois normalmente não eram tão cuidadosos quando o pai estava em casa. Então ela respondeu que era para o caso de algum ladrão querer entrar. Como só estava ela para proteger os filhos ali, era algo para evitar que qualquer coisa entrasse em casa e causasse mal. A minha avó então se virou, voltou para o quarto tranquila, se sentindo segura para ir dormir. Cícero, essa segurança durou muito pouco. Quando o relógio marcou 10:30 da noite, a minha avó escutou um barulho vindo do estábulo onde os cavalos estavam. Não era muito longe da casa. Na hora, ela pensou que poderia ser algum cachorro ou um gato fazendo bagunça e voltou a dormir. Passado mais umas horas, já no início da meia-noite, novamente ela acordou com outro barulho estranho. Dessa vez, ela resolveu se levantar e olhar por uma brecha da janela. Cícero, ela conta que viu um homem se revirando e se contorcendo no chão, perto dos cavalos. Em seguida, aquela pessoa se levantou e arrancou a camisa de forma violenta. Pegou e deu 7 nós nela. Ela conta que ouviu o homem falar algumas palavras estranhas que ela afirma que não entendeu. Naquele momento, a minha avó, que era só uma menina, estava completamente apavorada com tudo aquilo. Correu pelo corredor para ir até o quarto da sua mãe e falar a ela o que estava acontecendo. A mãe acordou assustada, foi até o quarto para ver o que estava ocorrendo lá. Mas quando foi olhar pela janela, aquele estranho homem já não estava mais lá. No lugar dele, havia uma coisa monstruosa envolta em sombras. Como as pessoas antigas eram mais supersticiosas e acreditavam mais no sobrenatural, naquele momento, a minha bisavó teve certeza que o que ela estava vendo no seu quintal era um lobisomem. Com muito medo, sem saber direito o que fazer, a minha avó conta que a mãe dela, mesmo com pouca coragem, foi até o quarto, pegou a espingarda que o marido havia deixado. Ela sequer sabia o que estava fazendo, mas mesmo assim voltou para o quarto da minha avó, segurando firme a arma. Nesse mesmo momento, todos estremeceram com um som alto de um uivo do lado de fora. Minha avó conta que o som foi tão alto que certamente pôde ser ouvido a quilômetros de onde moravam. Todos na casa estavam apavorados. A minha avó correu para se esconder debaixo da cama, enquanto a sua mãe, com muito medo e trêmula, abriu a janela devagar, apoiou a espingarda na sua base, se abaixou e, meio sem mira, disparou 2 tiros contra aquela coisa que cercava a casa. Um dos tiros pegou em cheio nas costas daquela criatura infernal. Cícero, segundo o que a minha bisavó contou para minha avó depois, a besta caiu e começou a se contorcer de dor. Deu um berro, ainda mais alto do que o primeiro. Se virou e a encarou de frente com a janela aberta. Mesmo ferida, a criatura correu em direção da casa e da janela. Rapidamente a minha bisavó fechou e escorou com uma madeira grossa e forte. O impacto foi forte daquela coisa, mas a madeira aguentou. Ela correu para ficar junto da cama dos meninos, segurando firme a espingarda e apontando para a porta, caso aquela criatura conseguisse entrar. Foram momentos de puro terror, Cícero. Ela conta que a criatura foi com tanta força na parede do quarto que estremeceu a casa toda. A besta insistiu mais algumas vezes, tentando invadir a casa, mas parece que ao perceber que não iria conseguir entrar, saiu correndo mata dentro, desaparecendo. Foi uma madrugada de muito medo. Ninguém conseguiu dormir naquela noite. Todos estavam em choque ao presenciar aquela coisa. A minha bisavó, junto aos seus filhos no quarto, ficou até ao amanhecer, mantendo nas suas mãos a espingarda do marido. Quando deu 6 horas da manhã, o padrasto chegou do trabalho. Ainda muito assustada, a minha bisavó começou a falar sobre o que havia acontecido na madrugada. Cícero, ele não ficou muito surpreso. Falou que sabia que algo assim poderia acontecer. Disse ter ouvido barulhos estranhos e uivos perto da usina onde estava trabalhando, mas não chegou a ver o que era. Foi uma madrugada de puro terror, mas nada pior aconteceu, graças a Deus. Eu não duvido do que aconteceu naquela noite, não, pois mesmo nos dias de hoje, temos muitos relatos dessas criaturas. Não tem como eu não acreditar no sobrenatural, tendo evidências por aí. Resta apenas torcer para que nunca tenhamos que cruzar o caminho dessas criaturas, que só podem ser algo além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acham? Vocês acreditam nessa história? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixe seus comentários e não se esqueçam. Clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Assim você valoriza o nosso trabalho e faz o canal crescer. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.